que voa, Joe Gangueiro no som, naipe largado. A boca que espalha tem mais talento por metro quadrado. Vou tipo só na função, um só na canção. Aumento o volume até ouvir todo o quarteirão. Vai vendo. Em cada rima, sentimento, cada movimento meu vira poema e marco o tempo aprendizado. Eu comemoro até os altares, eu oro. Quem conspira com a família, minha fé, Afonso Cosmo. Nasci pra cantar, talento que não vem pra teste. Compromisso com rap, quando o sol nascer sempre no leste. Tô tipo Bill também, um preto em movimento sou. Engatilhei a voz em cada som, swing da cor. Atento noite e dia, escrevendo a trilha. Durmo no estúdio pra gravar a vida da família. Sei quem é quem, um por um andado de cara. De quem corre com nós, quem só quer atrasar a rapa. Tô tipo Big em Nova York, a tropa no Nova Esperança. O Docs no NH, construta, fecha a aliança. Me vê na sul com 30 cara, fruta no assusto. Em vez de trazer mais problema, gás pelada, dois se junta. Cada vez que o coração bate, traz uma nova pra tocar no som de cada cidade. Rap é tipo tráfico, quem tem o melhor bagulho espalha rápido. Consumidor que vem da rua adora um clássico, talento nato. Escrevo pra mexer corações, isso rap é crime, eu tô na rua só juntando os ladrões. Vida de sessão, não posso parar não, filhada. Fica seco pra me ver jogado no chão. Não vou parar não, pode sentar que a vida é longa. Daqui 40 anos cê vai ver que o som ainda bomba. Meu nome é Keg nos muros, meu nome é luz no escuro. Tem que fazer agora pra poder provar no futuro. Castelo a gente monta, quem é não faz de conta. Gangueiro da rua, louco, chega e mete bronca. A música na rua fortificar, se é verdadeiro rimar, nenhum tempo vai me parar. Eu venho traçando o caminho que cada passo é notado. Que pra somar no futuro depende do meu passado. Eu sou gangueiro, no som, na vida, rua. Protagonista que nos alto-falante atua. Eu amo tudo isso, desde o beat que é feito. E se causar efeito até os defeitos eu mereço. Não posso parar, agora é só engatilhar. E pra comemorar, gangueiragem dá tiro pro ar. A rua 2.